Ficheiro 14, página 111. Ficámos deitados em silêncio por algum tempo, ouvindo o estalido das achas de macieira que queimavam na lareira e os sons longínquos da estalagem, conforme os hóspedes acordavam. Ouviam-se chamados das sacadas em todos os lados do pátio interno, o barulho dos cascos dos cavalos nas pedras lodosas lá fora, e um ou outro guincho que vinha de baixo, dos porquinhos que a proprietária criava na cozinha atrás do leitão. Très français, n'est-ce pas? Disse eu, sorrindo, diante das vozes exaltadas que se infiltravam pelas tábuas do soalho, uma discussão amigável para saldar as contas entre a mulher do estalajadeiro e o negociante de vinhos. Filho doente de uma puta bexiguenta, desferiu a voz feminina. O conhaque da semana passada parecia mijo de cavalo. Eu não precisei de ver o interlocutor para imaginar o encolher de ombros em resposta. Como poderia saber, madame, depois do sexto copo, tudo tem o mesmo sabor, não é? A cama sacudiu-se um pouco quando Jamie riu também. Ele ergueu a cabeça da almofada e aspirou com prazer o cheiro de presunto frito que se infiltrava pelas frestas do soalho. Sim, é a França, concordou. Comida, bebida e amor. Deu uma palmada no meu quadril desnudo, antes de o cobrir com a camisola amassada. Jamie, sussurrei. Estás feliz com esta situação? Com o bebé? Perseguido na Escócia, impedido de voltar ao próprio lar e apenas com vagas perspectivas na França, seria compreensível que ele não estivesse muito entusiasmado com mais uma responsabilidade. Ficou em silêncio por um instante, abraçando-me com mais força apenas. Depois soltou um breve suspiro antes de me responder. Sim, Sassenach. A sua mão desceu pelo meu corpo e acariciou delicadamente a minha barriga. Estou feliz e orgulhoso como um garanhão. Mas também estou apavorado. Com o parto, eu vou ficar bem. Não podia culpá-lo pela sua apreensão. A própria mãe morrera no parto, e o nascimento de uma criança, com as demais complicações, eram a principal causa de morte das mulheres nessa época. Ainda assim, eu mesma tinha alguns conhecimentos e não pretendia expor de forma alguma aquilo que era tido ali por cuidados médicos. Sim, isso e tudo mais, disse em voz baixa. Quero proteger-te, Sassenach. Estender o meu corpo por cima de ti como um manto, servir de escudo para ti e para a criança. A sua voz soou rouca e suave, ligeiramente embargada. Eu faria qualquer coisa por ti, e no entanto, não há nada que eu possa fazer. Não importa o quanto eu seja forte ou o quanto te queira ajudar, não te posso acompanhar aonde tens de ir, nem ajudar-te de nenhuma outra forma. E pensar em tudo o que pode acontecer e eu impotente, sem poder fazer nada? Sim, eu tenho medo de se assinar. No entanto, virou-se para mim a mão delicadamente pousada sobre o meu seio. Quando penso em ti a amamentar o meu filho, sinto-me leve como uma bolha de sabão, pensando que vou explodir de alegria. Apertou-me contra o peito e eu abracei-o com todas as minhas forças. Ah, Claire! Dói-me o coração de te amar tanto. Dormi por mais algum tempo e acordei devagar, ouvindo o repicar de um sino de igreja na praça ali perto. Recém-saída do Mosteiro de Santa Ana, onde todas as atividades do dia eram realizadas ao ritmo de sinos, automaticamente olhei pela janela para avaliar a intensidade da luz e adivinhar a hora do dia. Uma luz branca e brilhante, uma janela livre de cristais de gelo. Então, os sinos tocaram pelo Ângelus. Era meio-dia. Espreguicei-me, desfrutando o abençoado prazer de não ter de me levantar logo. A gravidez deixava-me cansada logo pela manhã, e o esforço da viagem aumentara a minha sensação de fadiga, fazendo-me apreciar duplamente o longo descanso. Chovera e nevara sem parar durante toda a viagem, conforme as tormentas do inverno castigavam a costa francesa. Ainda assim, podia ter sido pior. A princípio, pretendíamos ir para Roma e não Le Havre. Seria uma viagem de 3 ou 4 semanas, naquelas condições climatéricas. Diante da perspectiva de ter de ganhar a vida no estrangeiro, Jamie obteve uma recomendação como intérprete para Jaime Duarte Stuart, o rei exilado da Escócia, ou simplesmente o cavaleiro de São Jorge, o pretendente ao trono, dependendo do lado que se estava. E havíamos decidido unir-nos à corte do pretendente perto de Roma. Nesse ponto, era uma ideia bastante viável. Estávamos prestes a partir para a Itália quando o tio de Jamie, Alexander, o abade de Sant'Anne, nos convocou ao seu gabinete. Recebi um recado de Sua Majestade, anunciou sem delonga. Qual deles? Perguntou Jamie. A leve semelhança familiar entre os dois homens sobressaiu pela postura, estando ambos sentados absolutamente empertigados nas suas cadeiras, os ombros direitos. Em relação ao abade, a postura devia-se ao ascetismo natural. Em relação a Jamie, devia-se ao cuidado para que os seus recentes ferimentos em processo de cicatrização não roçassem a madeira do encosto da cadeira. Sua Majestade o Rei Jaime, respondeu seu tio, enrugando a testa ligeiramente para mim. Tive o cuidado de manter o rosto inexpressivo. A minha presença no gabinete do abade Alexander era uma prova de confiança e eu não queria fazer nada que a colocasse em risco. Ele conhecia-me há apenas 6 semanas, desde o dia seguinte ao Natal, quando apareci no seu portão com Jamie, que estava quase morto das torturas e da prisão. O conhecimento posterior provavelmente dera ao abade alguma confiança em mim. Por outro lado, eu ainda era inglesa e o nome do rei inglês era Jorge e não Jaime. Sim, então ele não está a precisar de um intérprete? Jamie ainda estava magro, mas trabalhara ao ar livre com os irmãos que cuidavam dos estábulos e das plantações de mosteiro. E o seu rosto estava a recuperar os matizes da sua cor saudável natural. Ele precisa é de um servo leal e de um amigo. O abade Alexander bateu com os dedos numa carta dobrada que repousava sobre a sua secretária, o lacre partido. Franziu os lábios, olhando de mim para o sobrinho e de novo para mim. O que vos vou dizer agora não pode ser repetido a ninguém, disse com ar severo. Logo será de conhecimento geral, mas por enquanto tentei mostrar uma expressão confiável e discreta. Jamie apenas assentiu, balançando a cabeça com um toque de impaciência. Sua Alteza, o Príncipe Carlos Eduardo, deixou Roma e chegará à França dentro de uma semana, disse o abade, inclinando-se ligeiramente para a frente, como se quisesse enfatizar a importância do que estava a revelar. E era importante. Jaime Stuart evitara uma tentativa mal-sucedida de recuperar o trono em 1715, uma operação militar mal planeada, que fracassara quase de imediato por falta de apoio. Desde então, segundo Alexander, o exilado Jaime da Escócia trabalhava incansavelmente, escrevendo sem parar aos seus amigos monarcas e, particularmente, ao seu primo, Luís de França, reiterando a legitimidade da sua reivindicação ao trono da Escócia e da Inglaterra e da posição do seu filho, o príncipe Carlos, como sucessor desse trono. O seu primo real, Luís, tem mostrado, para grande preocupação de Sua Majestade, surdo a essas reivindicações inteiramente justas, disse o abade, franzindo o cenho para a carta, como se ela fosse o próprio Luís. Se ele agora chegou à compreensão das suas responsabilidades na questão, isso é motivo de grande júbilo entre aqueles que prezam o direito sagrado à realeza. Entre os jacobitas, ou seja, os seguidores de Jaime, nestes contava-se o abade Alexander do Mosteiro de Sant'Anne, nascido Alexander Fraser da Escócia. Jamie dissera-me que Alexander era um dos correspondentes mais assíduos do rei exilado, a par de tudo o que dizia respeito à causa do Stuart. Ele ocupa uma boa posição para isso, explicara-me Jamie, quando quando discutíamos a empreitada em que estávamos prestes a embarcar. O sistema de mensageiros do Papa atravessa a Itália, a França e a Espanha mais depressa do que praticamente qualquer outro. E os mensageiros do Papa não podem ser detidos por oficiais da alfândega de nenhum governo, de modo que as cartas que transportam dificilmente são interceptadas. Jaime da Escócia, exilado em Roma, era fortemente apoiado pelo Papa, cujo interesse era ver uma monarquia católica restaurada em Inglaterra e na Escócia. Portanto, a maior parte da correspondência particular de Jaime era transportada pelo mensageiro papal e passada pelas mãos de partidários leais dentro da hierarquia da Igreja, como o abade Alexander de Sainte-Anne de Beaupré, com quem se podia contar para comunicar com os seguidores do rei na Escócia, com menos risco do que enviando as cartas abertamente de Roma a Edimburgo e às Terras Altas. Observei Alexander com interesse, enquanto ele discorria sobre a importância da visita do príncipe Carlos à França. O abade era um homem entroncado, mais ou menos da minha altura, moreno e consideravelmente mais baixo do que o seu sobrinho, mas compartilhava com ele os olhos ligeiramente oblíquos, a inteligência aguda e o talento para discernir motivações ocultas que pareciam caracterizar os Fraser que eu conhecia. Portanto, concluiu, alisando a barba cheia castanho escura, não sei dizer se Sua Alteza está ou não em França a convite de Luís, ou se veio sem ser convidado, como representante do seu pai. Isso faz uma certa diferença, observou Jamie, erguendo uma das sobrancelhas com ceticismo. O tio concordou, balançando a cabeça, e um sorriso enviesado esboçou-se-lhe rapidamente entre a barba espessa. É verdade, rapaz, disse ele, deixando que uma leve indicação do seu escocês nativo emergisse no meio do seu inglês sempre formal. É bem verdade. E é aí que tu e a tua mulher podem ser úteis, se assim o desejarem. A proposta era simples. Sua Majestade, o Rei Jaime, pagaria as despesas da viagem e mais uma certa quantia se o sobrinho do seu mais leal e estimado amigo, Alexander, concordasse em viajar a Paris para dar assistência ao seu filho, Sua Alteza, o Príncipe Carlos Eduardo, em qualquer aspecto que o último pudesse requerer. Fiquei perplexa. Pretendíamos originalmente ir para Roma, porque este parecia o melhor lugar para perseguir o nosso objetivo, impedir o segundo levantamento jacobita, o de 1745. Do meu próprio conhecimento de história, sabia que a conspiração financiada pela França e realizada por Carlos Eduardo Stuart iria muito além da tentativa do seu pai em 1715, mas não suficientemente longe. Se os acontecimentos se desdobrassem como eu achava que aconteceria, as tropas, sob o comando de Bonnie Prince Charlie, seriam fragorosamente derrotadas em Culloden em 1746, e os habitantes das Terras Altas ainda sofreriam as repercussões da derrota dois séculos depois. Agora, em 1744, aparentemente o próprio Carlos estava apenas a começar a procurar apoio em França. Que melhor ocasião haveria para tentar impedir uma rebelião do que ao lado do seu líder? Virei-me para Jamie, que olhava por cima do ombro do tio para um pequeno santuário embutido na parede. Os seus olhos repousavam sobre a imagem recoberta de ouro da própria Santa Anne e o ramalhete de flores de estufa colocado a seus pés, enquanto os seus pensamentos trabalhavam por trás do rosto impassível. Finalmente ele piscou uma vez e sorriu para o tio. Qualquer tipo de assistência que Sua Alteza possa requerer? Sim, disse serenamente, acho que posso fazer isso. Nós iremos. E fomos. No entanto, em vez de seguir diretamente para Paris, primeiro descemos pela costa, a partir de Sainte-Anne até Le Havre, para nos encontrarmos com o primo de Jamie, Gerard Fraser. Gerard era um próspero imigrante escocês, importador de vinhos e outras bebidas alcoólicas, com um pequeno armazém e uma grande residência em Paris, e com um enorme armazém aqui em Le Havre, onde pedira a Jamie que o encontrasse, quando Jamie lhe escreveu para dizer que estávamos a caminho de Paris. Suficientemente descansada agora, começava a sentir fome. Havia comida sobre a mesa. Jamie deve ter pedido à camareira para trazê-la enquanto eu dormia. Eu não possuía nenhum robe, mas o meu pesado manto de viagem, de veludo, vinha a calhar. Sentei-me e puxei o tecido quente e pesado sobre os ombros, antes de me levantar para me aliviar. Acrescentar mais um toro de lenha ao lume e sentar-me para o meu pequeno almoço tardio. Mastiguei pãezinhos duros e presunto fumado com satisfação, engolindo-os com o leite da jarra que haviam fornecido. Esperava que Jamie também estivesse a ser bem alimentado. Ele insistiu que Jared era um bom amigo, mas eu tinha as minhas dúvidas sobre a hospitalidade de alguns parentes de Jamie, pois já havia conhecido alguns deles por esta altura. É bem verdade que o abade nos recebera muito bem, até ao ponto em que um homem na posição do abade possa receber bem um sobrinho fora da lei, com uma mulher suspeita que surge diante dele inesperadamente. Mas a nossa estada com os familiares da mãe de Jamie, os Mackenzie de Léor, por pouco não me matara no outono anterior, quando fui presa e julgada como bruxa. É bem verdade, disse eu, que esse Gerard é um Fraser, e eles parecem um pouco mais confiáveis do que os seus parentes Mackenzie. Mas já te encontraste com ele antes? Morei com ele durante algum tempo, quando tinha 18 anos, disse, pingando cera derretida na sua resposta pronta a enviar e pressionando o anel de casamento de seu pai na resultante poça cinzento esverdeada. Um pequeno cabochão de rubi, o engaste gravado com o lema do clã Fraser: Je suis prêt. Estou pronto. Quis que ficasse com ele quando vim a Paris terminar os meus estudos e conhecer um pouco do mundo. Ele foi muito bom para mim, um grande amigo do meu pai. E não há ninguém que conheça melhor a sociedade parisiense do que o homem que lhe vende bebida, acrescentou, arrancando o anel da cera endurecida. Quero conversar com Gerard antes de entrar na corte de Luís, ao lado de Carlos Stuart. Gostaria de sentir que tenho alguma hipótese de sair de lá outra vez, concluiu ironicamente. Porquê? Achas que haverá dificuldades? Perguntei. Qualquer tipo de assistência que Sua Alteza possa requerer parecia uma proposta bastante vaga. Sorriu diante do meu olhar preocupado. Não, não espero nenhuma dificuldade. Mas o que é que a Bíblia diz, Sassenach? Não deposite a sua confiança em príncipes. Levantou-se e deu-me um beijo rápido na testa, guardando o anel de volta na bolsa do seu quilte. Quem sou eu para ignorar a palavra de Deus, não é verdade? Passei a tarde no quarto, lendo um dos herbários que o meu amigo Frei Ambrose enfiara nas minhas mãos como presente de despedida, e em seguida fazendo os concertos necessários com linha e agulha. Nenhum de nós dois possuía muitas roupas, e embora houvesse vantagem em viajar com pouca bagagem, isso significava que meias furadas e bainhas desfeitas requeriam atenção imediata. A minha caixinha de linhas e agulhas era quase tão preciosa para mim quanto o pequeno baú em que carregava ervas e remédios. A agulha entrava e saía do tecido, cintilando à luz da janela. Perguntava-me como estaria a correr a visita de Jamie a Gerard. Perguntava-me mais ainda como seria o Príncipe Carlos. Seria o primeiro personagem histórico famoso que eu conheceria. E enquanto eu sabia que não devia acreditar em todas as lendas que tinham surgido, ainda não, mas iriam surgir em torno dele, a realidade do homem era um mistério. A Revolução de 1745 iria depender quase inteiramente da personalidade desse jovem, em particular a derrota ou a vitória. Se chegasse sequer a acontecer, iria depender dos esforços de outro jovem, Jamie Fraser, e de mim. Ainda estava absorvida nos meus remendos e pensamentos quando passos pesados no corredor me fizeram perceber que já era tarde. O gotejar de água das calhas diminuíra conforme a temperatura caía e as chamas do sol poente brilhavam nas lanças de gelo que pendiam do teto. A porta abriu-se e Jamie entrou. Sorriu vagamente na minha direção. Depois parou imóvel junto à mesa, o rosto pensativo, como se tentasse lembrar-se de alguma coisa. Tirou a capa, dobrou-a, colocou-a com todo o cuidado sobre o pé da cama. Empertigou-se, marchou até ao outro banco, sentou-se com grande precisão e cerrou os olhos. Permaneci sentada, imóvel, a costura esquecida no colo, observando os seus movimentos com grande interesse. Após alguns instantes, ele abriu os olhos e sorriu para mim, mas não disse nada. Inclinou-se para a frente, examinando-me o rosto com muita atenção, como se não me visse há semanas. Finalmente, uma expressão de profunda revelação atravessou-lhe o rosto e ele relaxou, os ombros curvando-se enquanto apoiava os cotovelos nos joelhos. O whisky, disse com imensa satisfação. Percebo, disse eu cautelosamente. Muito? Ele sacudiu a cabeça devagar, de um lado para o outro, como se estivesse muito pesada. Eu quase podia ouvir o conteúdo a chocalhar lá dentro. Eu não, disse, pronunciando as palavras distintamente. Tu. Eu? Perguntei indignada. Os teus olhos, disse ele, com um sorriso de felicidade. Os seus próprios olhos estavam meigos e sonhadores, enevoados como um lago de trutas sob a chuva. Os meus olhos? O que é que os meus olhos têm a ver com... São da cor do whisky de excelente qualidade, com o sol a brilhar através deles por trás. Hoje de manhã achei que pareciam xerês, mas enganei-me. Xerês, não. Conhaque, não. É whisky. É essa a cor. Parecia tão grato ao dizer isso que não pude deixar de rir. Jamie, estás muito bêbado. O que andaste a fazer? O seu rosto alterou-se, assumindo uma expressão ligeiramente carrancuda. Não estou bêbado. Ah, não? Deixei a costura de lado e aproximei-me para colocar a mão na sua fronte. Estava fria e úmida, embora o rosto estivesse afogueado. Ele passou imediatamente os braços em volta da minha cintura e puxou-me para junto dele, esfregando o nariz de modo afetuoso no meu peito. O cheiro de bebidas misturadas emanava da sua boca como uma névoa, tão espessa que era quase visível. Vem cá, Sassenach, murmurou. A minha mulher de olhos de whisky, o meu amor, deixa-me levar-te para a cama.